ignoram a mulher. Não sabem que a dama existiu outro dia. Hoje é pedra perdida de um jogo qualquer. Imperial. Acho que a rotina do dia a dia está mudando tudo lentamente. Você não é a mesma que era antes, ficou tão diferente. Eu sinto que você, mesmo a meu lado, está de certa forma tão distante. E aquele nosso amor apaixonado não é mais como antes. Meu bem, faça alguma coisa pelo nosso amor, meu bem. Meu bem, faça alguma coisa pelo nosso amor. As mãos nos meus cabelos, dizendo tanta coisa sem falar. Não é difícil ser o que já fomos, vale a pena tentar. Meu bem, faça alguma coisa pelo nosso amor, meu bem. Imperial Petrópolis. Imperial AM, a rádio 10 da cidade. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, pioneiro no ramo de planos funerários em Petrópolis. A confiança do nome Rui Ligeiro é a marca registrada de tradição, credibilidade e tranquilidade em plano de assistência funeral e funerárias em Petrópolis, com a mais ampla cobertura através de suas funerárias conveniadas, Oswaldo Cruz, Casa Múcio e Funerária de Itaipava. Não cobramos taxas adicionais por dependentes ou por idade, e nenhum valor quando o plano está na carência. Somos o único plano de assistência funeral na região que tem capelas mortuárias em Petrópolis e em Itaipava. E quando você ouvir falar, este é o mesmo plano, ou somos do mesmo plano, certifique-se. Além de pioneiro, somos o único que leva a marca Rui Ligeiro e não possuímos filiais ou outros planos similares. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama terá que fazer por você amanhã. Venha nos visitar, agora em São José, Rua Paulo Franco Werneck, 535. Telefone 2224-4909 ou 2224-4905. Disque Denúncia Petrópolis, em que posso ajudar? É isso mesmo. O Disque Denúncia chegou a Petrópolis. Essa é uma poderosa ferramenta de combate ao crime, a serviço da cidade imperial. Você pode denunciar casos de violência, roubo, tráfico, crimes ambientais e muitos outros. O sigilo da ligação é garantido. Nada é gravado e nem rastreado. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, com custo de ligação local. Você não precisa se identificar, só denunciar. Disque Denúncia 0300 253 1177. A vida nem sempre pode esperar. Existem momentos onde precisamos uns dos outros para seguirmos em frente. E a doação de sangue é um exemplo disso. Nesse momento, alguém precisa do seu sangue para viver. Sua doação salva vidas e devolve a esperança para uma pessoa. Doe sangue. Doe vida. Banco de Sangue Santa Teresa, Rua Doutor Paulo Hervé, 1130, Bingen. Todos os dias, das 7 às 18 horas. Seu jeito de beber destruiu suas relações de amizade e te tornou solitário? Conheça uma forma de resgatar uma vida com qualidade e feliz. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Linha de ajuda 24 horas. Telefone 24 999 43 1443. esl-petrópolis@area01rj.aa.org.br. Alcoólicos Anônimos. Apoio Rádio Imperial. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução. Rádio Imperial. A sintonia certa. AM 1550. Roberto Carlos e suas canções. Rádio Imperial e as canções de Roberto Carlos. Você matando saudades, curtindo o grande nome da música brasileira.

Roberto Carlos e suas canções. Saudade não tem idade e o Roberto Carlos viaja no tempo com você através da música. Escrevi frases. frases repletas de amor. Que por você eu senti, sofri. Ontem, amor, revivi. Lembranças do nosso amor. Nas velhas frases que meu coração ditou, naquelas cartas de amor, revivi. Lembranças do nosso amor. Nas velhas frases que meu coração ditou, aquelas cartas de amor. Rádio Imperial 1550. Diga logo de uma vez o que você quer de mim. Não me torture mais. Não me faça mais sofrer, insistindo em me dizer que pensa em mim demais. Quando você fica só e precisa ouvir a voz de quem te ama, não suporta a solidão, pega o telefone então, me chama. E quando eu digo amor, falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão que acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci, o telefone entra rasgando, a madrugada enlouquecer. coração dispara a mesma história, vejo acontecer. E atordoado eu digo alô, e é você. Diga logo de uma vez o que você quer de mim. Quando você fica só e precisa ouvir a voz de quem te ama, não suporta a solidão, pega o telefone então e chama. Eu digo alô. Falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão. E acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci, o telefone entra rasgando, a madrugada enlouquecer. O coração dispara a mesma história, eu vejo acontecer. E atordoado eu digo alô, e é você. E quando eu digo alô, falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão. E acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci, telefone entra rasgando, a madrugada enlouquecer. O coração dispara a mesma história, eu vejo acontecer. ZYJ 479, Rádio Imperial AM, Petrópolis, 1550 kHz. Imperial AM, 1550. Olá, ouvintes da Rádio Imperial. Eu sou o Lucas Messori e quero te convidar para escutar a Super Manhã Imperial. Sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas, muita música, a sua participação e também o esporte com a resenha esportiva falando do seu clube de coração. Já a partir das 11 horas, você fica sabendo de tudo o que acontece aqui na cidade com o Plantão Imperial. Também, de segunda a sexta-feira, de 11 às 11h30, aqui na mais querida da cidade e com reprise às 10 da noite, para você sempre ficar muito bem informado. E eu conto com a sua audiência. Todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, a Rádio Imperial transmite ao vivo a Santa Missa, direto da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Imperial Petrópolis. jogar junto, juntar a família, ser campeão em vacinação é Brasil demais. Vencer o sarampo, a caxumba e a rubéola com uma só vacina também. Aqui é o Zé Gotinha e é hora da vacina tríplice viral para toda a população de 12 meses a 59 anos. Procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta. Saiba mais em gov.br/vacinação. Vacina é nossa força, vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, amigo ouvinte, eu sou o William Schmidt e tenho um convite especial para você. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, a gente tem um encontro no nosso... Boa Noite Imperial. Imperial. Viajando no tempo através das músicas que marcaram gerações. O melhor dos anos 80, do flashback, da música nacional e das músicas românticas. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, o... Boa Noite Imperial. Boa Noite Imperial. Conto com a sua audiência aqui, na mais querida de Petrópolis. Imperial Petrópolis. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução. Rádio, Rádio Imperial. A sintonia certa. AM 1550. Hora certinha para você, 4 horas 9 minutos. Ha ha ha. Tarde Total. Apresentação: Jorge Luiz. Jorge Luiz. Muito bem, estamos de volta, 4 horas 15 minutos na nossa tarde, 4 e 15, tá tudo bem, minha gente, tudo certinho. Hoje é dia 5 de junho de 2025, hoje é o Dia Mundial da Ecologia e também do Meio Ambiente, né? Faltam 209 dias para terminar o ano, 156 dias nós estamos desse ano de 2025, lua quarto crescente. Pois é, rapaz, olha, hoje tem o nosso Léo Gatti, hein? Hoje tem o Léo Gatti no nosso papo de esportes, né? O William hoje não vai poder, tá no Rio de Janeiro, né? Tá chegando o nosso William Santos, chegando em Petrópolis, não vai ter tempo para chegar aqui nos estúdios, dentro do horário dele. Então nós deixamos para semana que vem, né? O nosso momento aí de cultura, né? A gente vai fazer na semana que vem. Mas hoje o Léo Gatti firme e forte com a gente aqui. Bom, Paola Xavier, toca parabéns aí porque é hora de homenagear os aniversariantes de hoje. Parabéns pra você. Será que tem muita gente boa aniversariando hoje? Opa! Alô, minha amiga Elaine Cristina. Parabéns pra você. Olha, uma protetora que faz um trabalho muito bonito, hein? Ananda. É a Nanda dos Cães do Quarteirão. Opa! A gente já fez algumas entrevistas com ela aqui no programa. Faz um trabalho muito bonito de proteção animal. Alô, Cristiane Ribeiro! Parabéns! Hoje também é aniversário da Andresa Cerqueira. Alô, Maiara Rodrigues! Opa! Parabéns também! Olha, para todos os aniversariantes de hoje, o abraço, o carinho, a homenagem da equipe do Tarde Total. You always really knew. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. You're gonna miss my love. You're myself brave. But I'm the one who loves you, and there is no one else, and there is no one else, no. Total. Apresentação: Jorge Luiz. Jorge Luiz. Pois bem, são 4 horas 26 minutos, 4h26. Deixa eu chamar minha amiga Paola Xavier, porque a hora é do tempo e temperatura. Tempo e temperatura. Para hoje, para amanhã, como é que fica? Tudo bem, Paola Xavier, boa tarde. Boa tarde, Jorge Luiz, boa tarde a você que nos ouve por todos os nossos canais. É, mais fácil resumir, né, Paola? É. São tantos, né? São tantos. É, verdade. Muito bem, Paola, olha, calor, né? Você agora há pouco estava comentando comigo. Calor dentro aqui dos nossos estúdios, mas lá fora também. No momento não tem sol, né? Nós temos nuvens, mas está uma tarde agradável. Sim, Jorge, hoje fez um calorzinho, hoje a máxima foi de 26 graus. No momento os termômetros estão marcando 26 graus, a mínima hoje é 17 graus. 17 graus, né? Então, ela pode chegar daqui a pouco aos 17 graus, porque a gente sabe que o sol está indo embora. Temperatura começa a dar uma caída mesmo. Isso aí, Jorge. E para amanhã, Paola Xavier? Amanhã a temperatura cai um pouquinho, mínima de 15 graus, máxima de 22, possibilidade de chuva 35%. 35% de chance, portanto, amanhã, na sexta-feira. Perfeito. Bom, o final de semana vai chegando, já é de praxe, né? Sim. Final de semana chega, chuva pode chegar. Beleza, Paola. Você volta amanhã, se Deus quiser? Volta amanhã, se Deus quiser. Perfeito. Gente, olha, eu tenho um intervalo para fazer agora. Vou fazer um intervalo comercial, né? São 4 horas e 29 minutos. Mas na volta tem uma matéria interessante. Como eu falei, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, o alerta, né, é para a urgência do fim da poluição plástica. A ONU está chamando atenção para os impactos do plástico descartável e do microplástico que já está presente no corpo humano. Você sabia disso? O Brasil está entre os maiores poluidores do planeta. Essa é uma matéria que você vai ouvir com a Lívia Braz na volta do intervalo comercial. Imperial AM, a nossa rádio. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, pioneiro no ramo de planos funerários em Petrópolis. A confiança do nome Rui Ligeiro é a marca registrada de tradição, credibilidade e tranquilidade em plano de assistência funeral e funerárias em Petrópolis, com a mais ampla cobertura através de suas funerárias conveniadas, Oswaldo Cruz, Casa Múcio e Funerária de Itaipava. Não cobramos taxas adicionais por dependentes ou por idade, e nenhum valor quando o plano está na carência. Somos o único plano de assistência funeral na região que tem capelas mortuárias em Petrópolis em Itaipava. E quando você ouvir falar, este é o mesmo plano, ou somos do mesmo plano, certifique-se. Além de pioneiro, somos o único que leva a marca Rui Ligeiro e não possuímos filiais ou outros planos similares. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama terá que fazer por você amanhã. Venha nos visitar, agora em São José. Rua Paulo Franco Werneck, 535. Telefone 2224-4909 ou 2224-4905. Você sabia que você pode ouvir nossa rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça! O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio Imperial AM 1550. Malhar para ficar bonito ou bonita? Ok, natural. Mas fica ligado que não é só isso. A atividade física traz enormes benefícios para a saúde. Além de diminuir o estresse, previne problemas cardiovasculares, obesidade e diabetes. O que está esperando? 30 minutos por dia de exercícios moderados já são um bom começo. Atividade física é pra já. Uma parceria Rádio Senado. E Rádio Imperial. Seu jeito de beber destruiu suas relações de amizade e te tornou solitário? Conheça uma forma de resgatar uma vida com qualidade e feliz. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Linha de ajuda 24 horas. Telefone 24 99943 1443. esl-petrópolis@area01rj.aa.org.br. Alcoólicos Anônimos. Apoio Rádio Imperial. 1550 Imperial. Neste 5 de junho, o mundo celebra mais uma edição do Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas este ano o alerta é direto: o fim da poluição plástica global. A escolha do tema reflete a urgência de combater um dos maiores desafios contemporâneos, o excesso de plástico descartável, responsável por 2/3 de toda a produção global e por impactos devastadores na biodiversidade e na saúde humana. Segundo a ONU, o mundo produz cerca de 460 milhões de toneladas de plástico por ano, e esse número pode triplicar até 2060 se não houver mudanças estruturais. Cada brasileiro contribui com cerca de 16 quilos de plástico por ano lançados ao mar. Uma quantidade que reflete o tamanho do país, explica Carlos Silva Filho, sócio da S2F Partners e membro da ONU para temas de resíduos. Em termos de plásticos, a proporção segue essa mesma tendência. Nós temos aí na composição dos resíduos sólidos urbanos do Brasil cerca de 15% que justamente equivalem aos resíduos plásticos. Isso dá algo em torno de 13 milhões de toneladas por ano, colocando sim o país com uma geração considerável deste tipo de material. A crise vai além do lixo visível. Microplásticos, partículas com menos de 5 milímetros, já foram detectados em alimentos, água potável, ar e até no corpo humano, inclusive em sangue, pulmões e placenta, apontando riscos ainda desconhecidos à saúde. O que para Silva Filho traz preocupação. Traz preocupação, já que ainda não é possível quantificar o tamanho deste problema. Iniciativas como a Semana Lixo Zero ajudam a reduzir o plástico no mundo de forma prática e estratégica, principalmente por meio da educação ambiental, mudança de comportamento coletivo e pressão por políticas públicas e soluções empresariais mais sustentáveis. Nós precisamos justamente buscar essa inspiração do que já existe e orientar a transição para uma economia circular de maneira efetiva, consistente e no longo prazo. Segundo a ONU, se nada mudar, o mundo deve consumir mais de 1,2 bilhão de toneladas de plástico por ano até 2060. Desse total, 11 milhões de toneladas devem ir parar nos oceanos a cada ano, enquanto outras 13 milhões se acumulam no solo. Dado mais alarmante, apenas 9% de todo o plástico produzido no planeta é reciclado. Reportagem Lívia Brás. We'll be right back. just a silly face I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Rádio Imperial. Apresentação, Jorge Luiz, Jorge Luiz. Jorge Luiz. Tarde Total. Informação em primeiro lugar. Todo dia, a Rádio Imperial deixa você bem informado. É verdade, 4h45 já, hein, gente? Daqui a pouquinho, Léo Gatti no nosso Papo de Esporte. Você não pode perder, daqui a pouquinho, as últimas informações esportivas com o nosso Léo Gatti aqui no nosso programa. Hoje tem aquecimento musical, horário normal hoje, tá? Eu vou fazer rapidamente aqui, pelo avançar das horas, um giro mais compacto, começando com o G1 da Globo.com, né? Parece que azedou a relação do Elon Musk com o Trump, né? Parece que azedou aí a relação dos dois, né? Deixa eu ver aqui... Pá, pá, pá. Agora você vê como é que são as coisas, né? Fortuna de Musk despenca 123 bilhões... após briga com Trump. Sabe por que eles brigaram? 123 bilhões. Quanto que esse homem tem, meu Deus do céu? Como é que pode, Paola Xavier? Tu imagina uma briga fez ele perder 123 bilhões. Só isso, que deve ser pra ele fichinha. Né? Olha, deixa eu ver se tem aqui. Olha, a fortuna de Elon Musk despencou 25,8 bilhões de dólares, o que dá 144 bilhões, né? Segundo um ranking divulgado pela revista Forbes. Mesmo assim, Musk ainda acumula um patrimônio, sabe de quanto? 2,175 trilhões. Trilhões. É por isso que ele perde 144 bilhões e não faz nem cócegas. O criador do Facebook e o dono da Meta, ele tem uma fortuna estimada em 237,4 bilhões. Ele é um pouco menos rico do que o Elon Musk, o criador do Facebook. Fortuna dele vai a 1,328 trilhão. 1,328 trilhão. O do Elon Musk, não. 2,175 trilhões. Gente do céu. É muito. Um milhãozinho tava bom. Isso pra ele é fichinha, né? Dinheiro de uma jujuba, né? É dinheiro de uma jujuba. Pois é, é muito dinheiro, né? Olha aqui, olha, tá acontecendo um julgamento no STF sobre a responsabilidade das redes sociais. Entrou agora no intervalo, né? Vamos ver o que vai acontecer nisso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Sai uma pesquisa de opinião que mostra o seguinte: o pessoal não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. É uma pesquisa da Quest que está mostrando uma alta rejeição a essas duas candidaturas. Nem Lula nem Bolsonaro. O pessoal quer uma coisa diferente, né? A pesquisa indica que o brasileiro cansou dessa polarização. E com isso, o Lula, ele empata com o Bolsonaro e mais quatro nomes em um eventual segundo turno. Tá aqui, matéria do G1, da revista Quest. E o Otávio Guedes, ele analisa que o antipetismo já é maior que o bolsonarismo, né? Então tá aí. São as matérias baseadas nesta pesquisa que saiu hoje da Quest. Olha, drone flagra fuga de 400 traficantes armados em operação na Rocinha. vai acontecer a fusão do PSDB com o Podemos. Eu acho que é isso, tá, Paola? Eu acho que é isso. Ah, vamos falar de... tem que falar exatamente. Vamos falar aqui do... da Ibovespa, né? A gente vai passar para você aqui como é que tá aí o dólar, o euro, né? Deixa a gente passar isso aqui para você. A Ibovespa fechou em queda. Queda de 0,6 a 136.181 pontos. O dólar comercial sofreu queda também de 0,97, fechado a 5,59. E o euro queda também de 0,74, fechado a 6,39, tá? É isso aí, eram essas aí as principais informações. São 4h50 agora, gente. Olha aqui, olha, atenção. Enem 2025, inscrições terminam na sexta-feira. O procedimento deve ser realizado pela página do participante. O prazo também vale para pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Vamos saber essa matéria? A repórter Bianca Mingotti conta. Os interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, têm até o dia 6 de junho para se inscrever. O prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. A inscrição deve ser feita pela página do participante. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação, pelo Ministério da Educação, MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Para quem não é isento, a taxa de inscrição para a prova é de R$ 85,00. O pagamento deve ser feito até o dia 11 de junho. A taxa pode ser paga de diversas formas, como por boleto, PIX, cartão de crédito e débito, em conta corrente ou poupança, a depender do banco. Mesmo que tenha conseguido a isenção da taxa no Enem 2025, o interessado deve realizar a inscrição pela página do participante. O Enem 2025 volta a ser usado para certificar a conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial para estudantes maiores de 18 anos. Os participantes que desejam usar o exame para estas finalidades devem indicar essa pretensão ao se inscrever. As pessoas que também estiverem inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, não serão cobradas pela inscrição. Os requisitos para obter o certificado de conclusão do ensino médio com o Enem são atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e atingir o mínimo de 500 pontos na redação. Por conta dos impactos relacionados à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, que será realizada em Belém, no Pará, no período da aplicação regular do exame, houve mudanças na data de aplicação da prova em algumas cidades. Com isso, o governo federal, por meio do MEC e INEP, de forma excepcional, aplicarão o Enem 2025 em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba. Aqueles que pretendem fazer o Enem em 9 e 16 de novembro e residem em alguma dessas cidades ainda podem optar por realizar as provas na aplicação regular. Para isso, deve optar por outro município de aplicação no momento da inscrição. O programa PEDMEIA prevê uma parcela bônus de R$ 200 para os estudantes do último ano do ensino médio que realizarem a prova nos dois dias. O valor é pago após a conclusão da etapa, inclusive todos os participantes do PEDMEIA tiveram direito à isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano. Com informações do Ministério da Educação, Bianca Mingotti. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love. knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Yeah, I still kiss, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be querida de Petrópolis, Rádio Imperial. ZYJ479. Rádio Imperial AM, Petrópolis, 1550 kHz. Imperial AM, a sua rádio. A Rádio Imperial disponibiliza agora mais uma forma para você, amigo ouvinte, entrar em contato conosco. Envie já a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 2237-6161. 2237-6161. Participe você também. O Centro Educacional Terra Santa está com a campanha Padrinho o Ano Inteiro. Quando você apadrinha uma criança, você investe no futuro de 75 crianças que são atendidas no programa social Aquarela. Quer fazer parte dessa história? Com apenas R$ 1,65 por dia, o que equivale a R$ 50 por mês, você contribui para a realização de diversas atividades, como oficina de dança, artesanato, informática, esportes, passeios culturais, material escolar e muito mais. Nossa campanha terá duração de 11 meses. Todo mês você pode contribuir através do Pix com a identificação Padrinho o Ano Inteiro. Podemos contar com a sua ajuda. Informações na Central de Doações no WhatsApp 24-2231-2066. Participe e faça a diferença. Apoio Secretaria de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária e Rádio Imperial. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução. Tradicional festa de Santo Antônio, na paróquia de Santo Antônio, do Alto da Serra. Do dia 31 de maio a 15 de junho. Do dia 31 de maio a 12 de junho. Trezena de Santo Antônio, a partir das 19 horas, com bênção dos pães e objetos de devoção. Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Missas às 6, 7, 9, 11, 13 e 15 horas. Às 17 horas, missa e procissão. E às 19 horas, missa com o bispo diocesano Dom Joel Portela Amado. Dos dias 7 a 15 de junho, festa social, música ao vivo, barraquinhas e comidas típicas, arraiá de Santo Antônio, o tradicional angu do padroeiro e muito mais. Venha participar conosco, você é o nosso convidado. Viva Santo Antônio! ZYJ479, Rádio Imperial AM, 1550 kHz, Petrópolis, Rio de Janeiro. E agora, refletindo. Gotas de esperança orando com salmos. Meu caro irmão, minha cara irmã, é com muita alegria que convido a você neste momento do Ângelus a orar comigo, à luz da Bíblia, Palavra de Deus, esta oração tirada do livro dos Salmos. Salmo 22. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, Ele me leva a repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, Ele me leva, por amor do Seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Rádio Imperial. Católica como você. Católica como você. Por tudo que me entregas, por tudo que me negas, lamentei. Na noite mais escura, no dia mais difícil, cada derrota, na dor da solidão. Te louvarei, meu Deus, mesmo se a voz se calar. Te louvarei, meu Deus, mesmo se eu não te escutar. Te louvarei, meu Deus, mesmo se a voz se calar. Te louvarei, meu Deus, mesmo se eu não te escutar. Em cada sopro de vida, em cada tempo e a cada lugar, cada passo ao teu lado, sempre vou ficar. Na noite mais escura, no dia mais difícil, em cada derrota, na dor da solidão, te louvarei, meu se a voz se calar. Te louvarei, meu Deus, mesmo se eu não te escutar. Te louvarei, meu Deus, mesmo se a voz se calar. Te louvarei, meu Deus, mesmo se eu não te escutar. Mais escura, no dia mais difícil, em cada derrota, na dor da solidão, te louvarei, meu Deus, mesmo se a voz se calar. Te louvarei, meu Deus, mesmo se eu não escutar. Te louvarei, meu Deus, mesmo se a voz se calar. Te louvarei, meu Deus, mesmo se eu não te escutar. Mesmo se a voz se calar. Mesmo se eu não te escutar. Tarde Total. Apresentação: Jorge Luiz. Jorge Luiz. Daqui a pouquinho, eu e meu amigo Léo Gatti, no nosso Papo de Esportes. São 5 horas, 10 minutinhos, 5 e 10 aqui no nosso Tarde Total. Nossa tarde de quinta-feira. Hoje tem esporte já já aqui na sequência do nosso programa. Aeroporto de Barreiras, na Bahia, vai passar por modernização e pode atrair novos voos para o Oeste Baiano. Atenção, galera, que vai muito para a Bahia. Olha a oportunidade aí que pode abrir, hein? Pode abrir espaço aí para facilitar a tua vida. Com 66 milhões de investimentos, obra fortalece a aviação no interior e é vista como estratégica para a economia local. É o Marquesan Araújo quem traz os detalhes. O aeroporto de Barreiras, na Bahia, passará por um processo de modernização com ampliação e reforma da pista de pouso e decolagem, além da construção de um novo pátio de aeronaves. A iniciativa faz parte do Plano Aéreo Nacional. As obras foram autorizadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos durante evento realizado nesta terça-feira na sede do SEBRAE, no município. Ao todo, o projeto contará com investimento de 66 milhões de reais. Desse total, 44 milhões são são provenientes do Fundo Nacional da Aviação Civil, enquanto 22 milhões serão desembolsados pelo governo do estado. Segundo o ministro Silvio Costa Filho, o empreendimento representa uma ação estratégica para o fortalecimento da aviação regional e da economia local. Essa obra, ela é fundamental para o desenvolvimento de Barreiras e de toda a região. Hoje nós estamos fazendo essa entrega, investimentos de 66 milhões de reais, e depois do aeroporto pronto, nós vamos buscar conjuntamente voos para Barreiras, para fortalecer o turismo de negócios e o turismo de lazer. O projeto também inclui a adequação da pista de taxiamento. Além disso, o terminal contará com novos sistemas de segurança e navegação aérea. A secretária nacional de aviação civil substituta, Tairine Oliveira, lembra que essa ação está sendo gestada desde 2016. Para ela, a iniciativa representa um avanço econômico e social para o estado. O investimento na ordem de 66 milhões para a requalificação do terminal de passageiro, da pista de pouso e decolagem, e do pátio de aeronaves, entre outros investimentos. Atualmente, o aeroporto opera voos domésticos pela Companhia Azul Linhas Aéreas. De acordo com o governo federal, a ideia é que, a partir desse projeto, o terminal passe a ter capacidade de atender uma maior demanda de passageiros e aeronaves de médio porte. Reportagem Marquesan Araújo. Thank you. Imperial AM, a sua rádio. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, pioneiro no ramo de planos funerários em Petrópolis. A confiança do nome Rui Ligeiro é a marca registrada de tradição, credibilidade e tranquilidade em plano de assistência funeral e funerárias em Petrópolis, com a mais ampla cobertura através de suas funerárias conveniadas, Oswaldo Cruz, Casa Múcio e Funerária de Itaipava. Não cobramos taxas adicionais por dependentes ou por idade, e nenhum valor quando o plano está na carência. Somos o único plano de assistência funeral na região que tem capelas mortuárias em Petrópolis e em Itaipava. E quando você ouvir falar, este é o mesmo plano, ou somos do mesmo plano, certifique-se. Além de pioneiro, somos o único que leva a marca Rui Ligeiro e não possuímos filiais ou outros planos similares. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama terá que fazer por você amanhã. Venha nos visitar, agora em São José, Rua Paulo Franco Werneck, 535. Telefone 2224-4909 ou 2224-4905. Programa A Alemanha e a Música. Todos os domingos aqui, na Rádio Imperial. Sempre de 11h30 às 14h. Apresentação Elisabeth Grebner, com a participação de toda a sua equipe. A Alemanha e a Música. Essa é pra arrastar chinela, meu povo! Alô, ouvinte da Rádio Imperial. Aqui quem vos fala é este amigo de vocês, Francisco Dutra. Quero convidar a todos vocês a ouvir e participar do nosso Sabadão Sertanejo, todos os sábados, das 6 às 9 horas da manhã, com o melhor do sertanejo romântico de todos os tempos. E aos domingos das 6 às 9 horas da manhã também, a verdadeira música sertaneja de raiz, com nossos causos, nossas histórias e nossos modões de viola. Conto com a audiência e a participação de todos. Até lá, minha gente. Meu abraço, meu carinho e meu respeito. Fiquem todos com Deus. Comece o seu dia comprando os produtos naturais nas lojas Via Verde. Aqui você encontra uma variedade de vitaminas, chás, suplementos, fitoterápicos, medicamentos naturais, temperos e muito mais. Tudo isso em duas lojas no centro da cidade, na Rua do Imperador, no número 811 e no número 407. Telefones 2242-5575 e 2249-1899. Via Verde, o seu caminho natural. A vida nem sempre pode esperar. Existem momentos onde precisamos uns dos outros para seguirmos em frente. E a doação de sangue é um exemplo disso. Nesse momento, alguém precisa do seu sangue para viver. Sua doação salva vidas e devolve a esperança para uma pessoa. Doe sangue, doe vida. Banco de Sangue Santa Teresa, Rua Doutor Paulo Hervé, 1130 Bingen. Todos os dias, das 7 às 18 horas. A APPO, Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, atua há mais de 30 anos apoiando pessoas com câncer antes, durante e após o tratamento. Faça parte dessa corrente do bem. Entregue sua doação na sede da instituição, a Rua Visconde da Penha, número 72, no centro, ou faça sua contribuição de qualquer valor pela chave Pix, appo@ppo.org.br. Mais informações no Instagram, arroba Associação Petropolitana. 1550 Imperial. Imperial. Com meu amigo Léo Gatti, ele começa trazendo os destaques do programa de hoje. Brasil! Seleção brasileira joga contra o Equador daqui a pouco, na estreia do italiano Carlo Ancelotti. Flamengo! Flamengo goleia o Fortaleza e assume a liderança do campeonato. Palmeiras. Palmeiras é derrotado pelo Cruzeiro e cai para quarto lugar na tabela. Vasco. Vasco da Gama perde para o Bragantino e goleiro Léo Jardim pode deixar o clube. Corinthians. Corinthians empata com Vitória e presidente afastado Augusto Melo é investigado pela polícia. Botafogo. Botafogo vence Santos e Ceará. Santos. Santos é derrotado para o Botafogo e está na zona de rebaixamento. Fluminense. Fluminense vence o Internacional fora de casa. São Paulo. São Paulo é derrotado pelo Bahia. Estes e outros destaques com o meu amigo Léo Gatti, aqui no nosso Papo de Esportes. Boa tarde, Léo Gatti. Boa tarde, Jorge Luiz. Boa tarde, ouvintes da Rádio Imperial. Ligados aqui no Tarde Total. A gente, antes aqui do Papo de Esportes, tivemos o aquecimento musical com duas músicas do A-ha e eu vou explicar o motivo. A primeira foi You Are The One, do ano de 1988. E a segunda, Take On Me, né? O grande clássico Take On Me, de 1985. Por que duas músicas do A-ha? Quem me conhece e quem sabe das últimas notícias, já imagina o porquê. O vocalista da banda, o Morten Rockett, ele foi diagnosticado em 2023 com o mal de Parkinson. E a notícia só veio a público ontem. Ele omitiu, né, a informação até então. E apenas ontem, no site oficial da banda, foi publicado uma publicação até dele mesmo, tá? Que ele, né, diagnosticou a doença em 2023. Ele já enfrenta algumas limitações impostas pela doença, mas ele continua a compor. Ele está em casa compondo, ele não parou de trabalhar. O mal de Parkinson é uma doença avassaladora? É. Tem cura? Não, mas ela tem tratamento. Ela tem meios que ajudam a diminuir a situação, entendeu? E eu vi em vários comentários nas redes sociais uma frase que eu vou trazer aqui e que eu discordei dela. Uma pessoa, que eu não lembro quem é agora, dizendo: a voz de Take On Me se calou. Não, mentira. A voz de Take On Me não se calou. O Morten Rockett está vivo, está se tratando e está em atividade. Ele está trabalhando. E a voz de Take On Me, a voz de uma canção tão linda, tão marcante, jamais irá se calar. Essa canção continua nos nossos ouvidos, no nosso coração, na nossa mente. Essa voz jamais irá se calar. E fica aqui a nossa oração pelo Morten Rockett. A nossa oração para que ele continue, né, firme e forte na luta contra essa doença. Então, hoje, em homenagem a ele, a esse grande artista, essas duas músicas, né, do A-ha. Beleza. E, Jorge, oi. Uma outra notícia também triste. Uhum. Nós perdemos na última terça-feira o narrador esportivo Ayrton Rebelo. Sim. Ayrton Rebelo, que morava em Teresópolis, faleceu aos 89 anos de idade. Você sabe que dia que o Ayrton Rebelo faria 90 anos? Ah. Hoje. Ih, rapaz. Hoje. Caramba. Ele completaria hoje 90 anos de idade. Ele faleceu na terça-feira aos 89 anos. Ayrton Rebelo trabalhou na Rádio Globo nos anos 70, na equipe do Valdir Amaral, uhum, na Super Rádio na Super Rádio Tupi em duas passagens nos anos 80 e 90. Sim. Trabalhou na Rádio Excelsior de Portugal. Ele rodou bastante, trabalhou em várias emissoras. Uma curiosidade sobre a passagem do Ayrton Rebelo na Super Rádio Tupi nos anos 90. Posso falar? Claro. Ele atuou na Tupi em 95 e 96. Ele chegou na Tupi no início de 95 e ficou até dezembro de 96. Né? Em 95, o chefe de esportes da Tupi era o Dualcei Camargo. De 95 para 96, o Dualcei deixou a Tupi. E em seu lugar, sabe quem entrou? Ah. O narrador esportivo Oswaldo Maciel, que é um dos grandes nomes do rádio esportivo de São Paulo, né? Trabalhou na Rádio Globo de São Paulo, naquela equipe clássica do Osmar Santos e do Oscar Ulisses. Trabalhou na Rádio Record também. E ele estava na Rádio Record quando o Alfredo Raimundo o trouxe para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Né? Ele ficou apenas em 96. Em 97 ele saiu. O Ayrton Rebelo saiu também. E voltaram para a Tupi Luiz Penido e Dualcei Camargo. Uma curiosidade aí. Beleza. Vamos começar então com o Bola Cheia. Bola Cheia. Bola Cheia pra quem, meu amigo? Bola Cheia. Cara, são dois, tá? Dois cheias e dois murchas. Bola Cheia, rapaz, para a vitória do Flamengo por 5-0 sobre o Fortaleza. E essa vitória, Jorginho, deu a liderança. Caiu? Oi, Léo. Caiu? Espera aí que nós vamos retomar o contato com o nosso Léo Gatti, né? Caiu a nossa conexão lá com ele. Voltou? Voltou? Oi, Léo. Voltou. Voltamos. Então, vamos repetir. O Bola Cheia, são dois bolas cheias e murchas também. O Bola Cheia, o primeiro Bola Cheia, é para a goleada do Flamengo por 5-0 em cima do Fortaleza. O Flamengo goleou o Fortaleza por 5-0 e é o novo líder, né, amigo? Uhum. É o novo líder do campeonato. O Mengão liderando o Campeonato Brasileiro. E, né, o segundo Bola Cheia, sabe para quem é? Esse time também ganhou de 5-0 e foi campeão. O Paris Saint-Germain. Boa. O Paris Saint-Germain, campeão da Champions, goleando a Inter de Milão por 5-0 e se sagrando aí campeão. Rapaz, ganhar da Inter de Milão de 5-0 não é para qualquer um, não, hein? É. Então, parabéns aí, ô Jorge Luiz, para a Inter de Milão, para o Paris Saint-Germain, né? A Inter de Milão está do outro lado aqui do nosso programa. Parabéns para o Paris Saint-Germain pelo título e pela expressiva vitória em cima da Inter de Milão. Perfeito. Vamos agora para o Bola Murcha. Bola Murcha. E o Bola Murcha, amigo? Rapaz, também são dois. Primeiro, Bola Murcha. Cara, já está ficando repetitivo, mas não dá. A gente não pode ficar quieto. Bola murcha para a derrota do Vasco Bragantino. O Vasco andou dentro de campo contra o Bragantino, pelo amor de Deus. Ô Jorge, você sabe qual é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que antes do jogo, esse time do Vasco vai comer uma feijoada. Vamos ali comer uma feijoada? Bora lá! Aí cada um come uns 7 ou 8 pratos e entram em campo numa inércia, numa má vontade incrível. Você viu o segundo gol do Bragantino, Jorge? Vi. O jogador Vinicinho, ele entra na área cruzando para o Guilherme fazer o segundo gol. E o Lucas Piton deixa, sim, o cara entrar na área e cruzar. É. Ele deixa. Ele chega assim pro Vinicinho e fala: não quer entrar e tomar uma xícara de café? E o cara vai, entra, cruza e faz o segundo gol e ninguém faz nada. ninguém para dar um combate, para tirar essa bola. Pelo amor de Deus, o time do Vasco é limitado, é fraco e precisa contratar. A primeira coisa que o Vasco precisa contratar é um presidente, porque eu acho que nem isso tem mais. Entendeu? Precisa contratar, senão vai cair de novo. Vai ser rebaixado mais uma vez, né? E aí tem gente até que já me questionou, ah, que tipo de vascaíno é você? Dá bola murcha pro Vasco e bola cheia pro Flamengo. Vou dar quantas vezes for necessário bola murcha pro Vasco e bola cheia pro Flamengo. Quantas vezes for necessário, entendeu? Quer que eu dê bola cheia pro Vasco? Então torce pro Vasco brigar lá em cima. Aí a gente dá bola cheia quantas vezes for necessário. Aqui, meu irmão, eu não faço arquibancada, não. Aqui a gente fala a verdade, tá? Agora, segundo bola murcha, Jorge, não vou desmerecer o título do Paris Saint-Germain, mas a Inter de Milão não pode tomar de 5-0, você não acha? Pô, você não tem a dúvida, né? Realmente não é pode. Complicado, né? Não pode um time como a Inter de Milão, um time tradicionalíssimo no mundo, perder de 5-0. Pode perder, porque o Paris Saint-Germain tem uma grande equipe. Mas 5? Não, não dá. Não dá bola murcha também para a Inter de Milão. Muito bem, perfeito, perfeito. Vamos começar com os destaques. O primeiro é o... Brasil! É, vamos falar do Brasil, Léo Gatti. Será que agora vai, Léo? Ô, Jorge, é o seguinte. Eu acho que hoje, por exemplo, não espere uma atuação de gala da seleção, tá? Porque o Carlo Ancelotti está chegando agora e ele ainda está conhecendo o time, está conhecendo a seleção. Então, vamos ter um pouco de paciência. Mas eu quero ver, cara. Eu quero ver, né, a seleção comandada pelo Ancelotti como vai se portar. Eu acho que você também quer ver, né, amigo? É claro. Eu acho que todos nós queremos ver como irá se portar a seleção brasileira com o seu primeiro técnico estrangeiro. Todo mundo quer ver. Então, vamos lá. O Brasil enfrenta o Equador hoje, às 20 horas, no estádio Isidro Romero Carbo. Vamos às escalações? Vamos às escalações. O Brasil vai a campo de Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, Casemiro, Gerson, Bruno Guimarães e Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. Esse é o Brasil. O Equador, vamos à seleção equatoriana do técnico Sebastián Becasese. O Equador vai a campo com Galíndez, Preciado, Pacho, Incapié e Estupiñán, Vite, Moisés Macedo, Alan Franco e Eboá, Kevin Rodrigues e Minda, né? Apita o jogo Piero Maza, da Federação Chilena de Futebol. Rapaz, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que o Brasil pode conseguir uma vitória contra o Equador, mesmo sendo lá fora. Acho que o Carlo Ancelotti tem totais condições de começar bem essa sua passagem pela seleção brasileira, né, amigo? É, porque se o Ancelotti não resolver, amigo, aí eu não sei mais quem resolve, não, cara. Aí realmente... Aí eu também não sei. Ó, né? Aí complica, hein? E lembrando que é Ancelotti, não é Lancelotti, igual um certo senhor aí diz, não, tá? tem um que falou que é Lancelotti. É um certo senhor aí que... É. É bom a gente nem dizer o nome. Pois é. É verdade. Vamos aqui, Jorge, antes do próximo destaque, só falar, o Brasil está em quarto nas eliminatórias com 21 pontos, precisa vencer os dois próximos jogos para se classificar, para garantir a classificação. O Equador, o adversário de hoje, é o segundo colocado com 23. É isso mesmo. E a partir de agora também, Léo, passando esse jogo da seleção, só vai se falar agora de Mundial de Clube, né, amigo? Aí é o que vai tomar as páginas aí dos noticiários esportivos, né? Durante um mês, o Mundial de Clubes, no meio da semana que vem até tem rodada do Campeonato Brasileiro, mas essa rodada já sem os clubes que disputarão o Mundial. Os clubes são Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. É verdade. Quer dizer, três do Rio, mostrando aí a superioridade dos últimos anos do futebol do Rio de Janeiro, não é? E um de São Paulo, né? O Palmeiras, né? Sim, o Palmeiras, exatamente. Exatamente. Né? Isso mostra o momento, também... o bom momento aí do futebol do Rio, né? E mostrando também a hegemonia do futebol brasileiro na América. Também, né? Também, verdade. Também. Muito bem, muito bem. Bom, o primeiro destaque agora dos clubes é o... Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Rapaz, o Flamengo joga o Mundial, hein, o Léo? Tá no grupo Flamengo, D, né? Tá no grupo D. Flamengo joga o Mundial, né? Eu vou puxar aqui o grupo do Flamengo. O Flamengo está no Mundial. Mas, enquanto a gente não puxa aqui, o Flamengo ganhou do Fortaleza por 5-0 e assumiu a liderança, meu. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder, tá em primeirão aí, né, no Campeonato Brasileiro. O Flamengo aí deixou a liderança encaminhada. E no Mundial, o Flamengo tá no grupo D. Contra Chelsea, olha aí, Chelsea, o Esperance e o Leão, o Flamengo, né? O Flamengo tá aí no grupo D contra essas três equipes, né? Vamos ver o que o Mengão vai arrumar aí no Mundial de Clubes. É verdade, é verdade. Próximo destaque. Palmeiras. E os destaques do Palmeiras? Conta pra gente, Léo. O Jorge, Palmeiras perdeu para o Cruzeiro por 2-1 e deixou a liderança do Campeonato Brasileiro. Rapaz, eu tô olhando aqui, o Palmeiras perdeu essa... O Palmeiras caiu para terceiro lugar, amigo. Caiu para terceiro lugar. Não foi para quarto, não. Foi para terceiro lugar. O Palmeiras tá aí atrás. Não, peraí, quarto lugar. Até o Bragantino tá na frente do Palmeiras, ó, quarto lugar. Flamengo, Cruzeiro, Bragantino e Palmeiras. Isso mesmo. E atrás do Palmeiras tem um Fluminense ali cutucando, pedindo passagem. Isso. Olha só, uma derrota, o que ocasiona. O Palmeiras caiu para quarto lugar, né? E o Palmeiras também está no Mundial. Posso falar o grupo do Palmeiras? Pode falar. Grupo A, Al Ahly, Inter Miami, o próprio Palmeiras e o Porto. Sinceramente, não considero esse grupo muito difícil pro Palmeiras, hein? Não, até agora. O grupo do Flamengo é mais difícil. Pelo fato de ter o Leão e o Chelsea, né? Sim, é mais difícil. Vamos ver aqui no decorrer do programa os grupos de Botafogo e Fluminense. Exatamente. O próximo destaque: Vasco. Vamos todos cantar de coração. Notícias do Vasco da Gama, Léo Gatti. O Vasco da Gama foi derrotado pelo Bragantino pelo placar de 2-0. Está em 15º na tabela, tá? E periga aí entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. O goleiro Léo Jardim recusou a proposta de renovação de contrato da diretoria do Vasco, mas ele fez uma contraproposta. Vamos ver se a diretoria do Vasco vai aceitar essa contraproposta e se as duas partes chegam a um acordo. Se não chegarem, o Léo Jardim não vai continuar no Vasco e estará livre no mercado para procurar outro clube. Rapaz, se tá ruim com o Léo Jardim, sem ele... É isso que eu ia dizer, né? Porque os últimos 5 jogos do Vasco, Léo, foram 4 derrotas e 1 vitória. E isso com o Léo Jardim fazendo realmente, mesmo o Vasco perdendo, o Léo Jardim sendo destaque. Então tem coisa errada aí, né? Tem muita coisa errada, entendeu? Tem muita coisa errada. O Léo Jardim é o único nesse sistema defensivo do Vasco que inspira confiança. É o único, né? Esse João Vitor, por exemplo, é um dos piores zagueiros do Vasco nos últimos 315 anos. É, realmente, é uma situação complicada essa do Vasco. Tem que ganhar para poder dar uma respirada, né? Adianta, tem que vencer. Se não você vencer, vê, nada feito. E você vê, o primeiro ali, o 17º, né? Na zona do rebaixamento é o Fortaleza, que tem 10 pontos, que é a mesma pontuação do Vasco e do Vitória. Então, o saldo de gols e tal, tem alguns critérios aí que faz com que o Fortaleza fique na zona do rebaixamento, mas está com a mesma pontuação de Vitória e Vasco. Então, o Vasco tem que estar com um alerta ligado aí, né? Se na próxima rodada o Vasco não vence e o Fortaleza vence, já era. Aí já era, exatamente. O próximo destaque está chegando. Corinthians. Salve! E o Corinthians, Léo Gatti. O Corinthians empatou com o Vitória em 0-0. Esse é outro também que vem fazendo uma campanha muito ruim, né? Que vem deixando muito a desejar. O Corinthians empatou com o Vitória, está em 11º lugar com 15 pontos. Mas, rapaz, a grande notícia do Corinthians não é essa. Infelizmente, mais uma vez, notícia policial. É. A Polícia Civil achou R$ 152 mil em espécie na conta do presidente afastado, Augusto Melo. Olha, a situação do Augusto Melo está se complicando cada vez mais, meu amigo. Cada vez mais. É verdade. As notícias extracampo, notícias policiais aí, se sobrepondo às notícias esportivas, né? No Corinthians. É muito triste quando isso acontece. E não apenas em relação ao Corinthians, mas a qualquer um clube. A qualquer clube. É muito triste. Exatamente. O próximo destaque tá aí. Botafogo. O Botafogo que vai jogar também o Mundial, né, Léo? Vai jogar o Mundial, o Botafogo está no grupo B. Rapaz, eu não queria estar nesse grupo não, hein? Esse grupo do Botafogo, pode ser que a gente está trabalhando aqui com projeções, mas esse grupo B do Botafogo eu acho que é um dos mais complicados, né? Rapaz, nesse grupo você tem, além do Botafogo, o Atlético de Madrid, o Salter Sanders da Inglaterra, e adivinha quem também está nesse grupo? Esse que é a questão, o PSG, é, né? O Paris Saint-Germain, que ganhou de 5-0 da Inter de Milão. Botafogo, só vou dizer uma coisa para vocês. Nesse grupo aqui não tem cara bobo não, tá? Não. Pois é. Não. Tem cara bobo não. Olha, não tem cara bobo não. O Botafogo caiu acho que no grupo mais difícil. Vai enfrentar 3 times europeus. É. Né? Exatamente. Vai enfrentar 3 times europeus, olha. Esse grupo vai aqui, ter que jogar muito aí. Esse grupo aqui é um grupo encebado, né? Um grupo difícil. Né? Como diria na... Como o pessoal gosta de dizer, o grupo da morte. Exatamente. vamos ver o que vai acontecer. Mas realmente não é fácil. A situação realmente não é fácil para o Botafogo. De repente se classifica, vai se classificar. Mas que vai ser fácil, não vai ser não, porque é um grupo muito difícil, muito difícil. Difícil. Próximo destaque. Santos. E as notícias do Santos? Conta pra gente, Léo. O Santos tá agarrado na zona do rebaixamento, hein? É triste você ver, né, 4 clubes aqui disputando o Mundial e ver outros brigando pra não cair ou mergulhados na zona de rebaixamento, que é o caso do Santos. O Santos perdeu pro Botafogo, teve o Neymar expulso e está em 18º com 8 pontos. O Santos não consegue reagir, mesmo com o Neymar em campo. Não consegue reagir, o Santos não esboça a reação. É muito triste a gente ver o time de Pelé nessa situação, correndo o risco de cair de novo. É, isso mesmo. Agora, você está falando do Mundial aí, fazendo um paralelo, Léo. Se a gente pegar, então, o desempenho dos quatro times do Brasil que vão jogar o Mundial e fazer um paralelo com o Campeonato Brasileiro, você tem o Flamengo em primeiro, depois você tem o Palmeiras em quarto, o Fluminense em quinto e o Botafogo em sexto. Então, sim, tipo assim, esses times eles estão bem posicionados, né? Na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, o momento deles no Campeonato Brasileiro é um momento interessante, né? O Flamengo, sim, lidera, o Palmeiras, o Flamengo lidera com 24, o Palmeiras tem 22, o Fluminense tem 20, o Botafogo tem 18. Então, quer dizer, eles estão muito próximos ali. Então, vamos aguardar agora, porque tudo bem. Como dizem aí, o Campeonato Brasileiro pode ser usado de paralelo porque é um dos mais difíceis do mundo, né? Sim, sim. Exatamente. Né? Mas, né, o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis. E um detalhe, amigo, né, a gente tem os clubes aí que vão para o Mundial, mas agora os que não vão para o Mundial, principalmente os que estão lá na parte de baixo da tabela, vão ter que brigar muito para sair. Eu, sinceramente, eu não vejo o Santos e o Vasco mesmo saindo dessa situação com facilidade, não. Esboçando uma reação, né? Não vejo. Perfeito, não. Perfeito. Vamos falar agora do Fluminense. Fluminense. O Fluminense tá pedindo passagem, são as notícias do Tricolor. E aí, fala pra gente. Antes de falar do Mundial, o Fluminense venceu o Internacional por 2-0, está em quarto lugar com 20 pontos. Tá ali cutucando ali o Palmeiras. Se o Palmeiras der bobeira, o Fluminense ultrapassa. Né? Tá ali bem atrás ali do Palmeiras em quinto lugar. No Mundial, o Fluminense estará no grupo F com o Borussia Dortmund, o Sandals da África do Sul e o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Rapaz, não é um grupo difícil assim, não. Não é. Se as estatísticas estiverem certas, se classifica o Borussia em primeiro, o Fluminense em segundo. Como diria o Apolinho, o pau com formiga desse grupo aí é só o Borussia. Exatamente. Né? O Fluminense tem condições, sim, de passar nesse grupo. Tem total condição de passar, sim. Tem total condição. O Botafogo talvez enfrente aí o mais enrolado, seja o mais enrolado aí. O grupo do Botafogo é pesado. O grupo do Palmeiras é um grupo... Não é um grupo muito fácil, né? Mas eu acredito que passe o Palmeiras e o Porto, né? Ou o Porto, sim, e o Palmeiras, depende da ordem. Também não é um grupo enrolado. Agora, o grupo do Flamengo tem o Leão e tem o Chelsea. Então, é um grupo chato também. Não, talvez não tão enrolado quanto o do Botafogo, mas é um grupo chatinho também. É um grupo chato, não, né? É um grupo difícil, não. Mas é um grupo chato. Talvez seja assim pela ordem. Eu acho que é o grupo do Botafogo, depois vem o grupo do Flamengo, depois o grupo do Fluminense e o grupo do Palmeiras. Eu acho. Sim, né? Eu também acho. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu vou na sua opinião. Eu acho que é isso aí. Bom, Pra fechar, vamos falar de São Paulo? Vamos lá. São Paulo. E aí, notícias do São Paulo. Fala aí, Léo. O São Paulo perdeu pro Bahia. O jogo foi lá na Fonte Nova, pelo placar de 2-1. O São Paulo tá em 13º, em posição bem incômoda, com 12 pontos ganhos. Né? O São Paulo em 13º com 12 pontos, perdeu para o Bahia. Pois é, o São Paulo não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores vai bem, mas no Brasileiro, São Paulo não vai bem, não. Precisa aí se recuperar. E, Jorge, o time brasileiro que mais tem número de títulos mundiais é o São Paulo. Uhum. E a gente vê o São Paulo fora desse Mundial, é esquisito, né, cara? Exatamente. O São Paulo foi campeão do mundo em 92, 93 e 2005. Aí a gente agora vê o São Paulo fora desse Mundial, olha, São Paulo precisa aí voltar a ser aquele São Paulo que a gente está acostumado a ver. Mas o que aconteceu lá em São Paulo, no estado de São Paulo, é que o Palmeiras ele assumiu o protagonismo. Não, o Palmeiras... Rapaz, eu que acompanho de perto o futebol paulista, eu posso falar, o Palmeiras está muito à frente dos outros três. Então. Do Corinthians, do São Paulo e do Santos. O Palmeiras está a quilômetros na frente dos três rivais. É, mas ué. A quilômetros. Você vê aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense ganhou um título recentemente, Botafogo ganhou, Flamengo ganhou. Então, quer dizer, aqui a coisa está assim, mais equilibrada. Agora, lá em São Tirando Paulo, o Vasco, tá equilibrado. É, entre os três, os três, não é à toa que são os três que vão disputar o Mundial, né? Então, o Vasco está destoando dali. Mas lá em São Paulo, o Palmeiras está à frente, está muito à frente dos outros, tá, dos outros três. O Palmeiras está muito à frente. A distância do Palmeiras para os outros é absurda. É isso aí, exatamente. Bom, tá tudo aí? Agora, pois não. Tá tudo... Amigo, eu hoje foi corrido, né? Acabei não mandando os abraços rapidinho, né? Um beijinho, lógico, Luana, que está com a sua gatinha Diana. Luana, meu amor, um beijinho para você. Meu amigo Felipe Prado, com seu filho Gustavo. Grande mestre Diogo Miyahara. Meu amigo Nonato, que também está nos ouvindo, né? Meu amigo Gil, grande Gil. Essa galera toda que está nos dando essa audiência. A gente volta na semana que vem com mais um Papo de Esportes aqui nas ondas da Imperial. Um abraço a todos, bom final de semana. Valeu, amigo, forte abraço para você. Amanhã, se Deus quiser, a gente se fala aqui no Tarde Total. Fiquem com Deus. Tchau, I have to go now. ZYJ479, Rádio Imperial AM, 1550 kHz, Petrópolis, Rio de Janeiro. A partir de agora, a Rádio Imperial passa a transmitir, direto da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Missa. Também uma boa noite nessa união fraterna onde celebramos hoje a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Juntamente com essa memória, ainda dentro do curso da trezena de Santo Antônio, e temos celebrando o jubileu do canto das criaturas de São Francisco, 800 anos. Lembramos hoje, louvar a Deus pela irmã, a Mãe Terra, como nos lembra São Francisco, que nos sustenta e nos governa. Pedimos nesse espírito o cuidado também pela casa comum, assim como Santo Antônio, São Francisco e todos nós também devemos cultivar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos o perdão de Deus cantando. Pelos pecados, erros passados, por divisões da tua igreja, ó Jesus, Senhor, piedade. De bondade e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Interceda por nós, Senhor, o mar em São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos por nossas ações a fé que ele ensinou pela palavra e selou com seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou-o reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois de trazer Paulo, colocou-o diante deles, sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e outra parte eram fariseus. Paulo exclamou no conselho dos anciãos: irmãos, eu sou fariseu e o filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve, então, uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem, e se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais, receando que Paulo fosse despedaçado por eles. E o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança. Assim como tu destes testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu seja também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. O Senhor sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais o vosso caminho para a vida junto a vós. Felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles. Fazendo ainda a menção à memória e celebramos a dezena de Santo Antônio, lembrando o jubileu dos 800 anos do Canto das Criaturas, e hoje um tema em louvor à Mãe Terra, de onde provém o nosso sustento. E essa terra e também nos garante a nossa convivência. A oração que o Senhor faz, elevando os olhos ao céu, implorando a unidade de todo fiel, sobretudo no conhecimento da palavra de Deus. E conhecer a Deus é amar o que Ele criou. Amar a terra, de onde vem o nosso sustento, é também um conhecer a pessoa de Deus, a sua maravilha e a sua benevolência para o bem de toda criatura humana. E ao mesmo tempo, nos faz também menção ao espírito de unidade fraterna, do exercício do amor e da justiça. Sobretudo, o mandamento maior, amar a Deus, mas amar o irmão, assim como Ele nos amou e continua nos amando. E o amor de Deus se expressa também, repito, no cuidado à casa comum. Não meramente para garantir o nosso sustento, mas para reconhecer que tudo provém da benevolência de Deus. Que Santo Antônio nos ajude, inspirados também em São Francisco, a cultivar o amor pela casa comum. E naturalmente em cultivar mais ainda o amor entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. As sementes que me deste, que não eram para guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste

povo a caminho. Oremos. Recebemos, ó Deus, os dons celestes, e agradando-nos pela festa de hoje, assim como anunciamos nesta Eucaristia a morte do vosso Filho, possamos participar com os santos mártires de sua ressurreição e de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assentar-se um instante. Queremos recordar que ainda dia 6, hoje é 5, não, amanhã, não é? Amanhã teremos aí em nossa igreja uma celebração ecumênica às 19 horas, fazendo parte das comemorações na semana na língua alemã. Amanhã, com a presença do coral Cantarinhos de Petrópolis. Depois, a nossa feira alemã, dia 7 e 8 de junho, portanto, sábado e domingo, teremos o nosso tradicional almoço alemão dos frades. Quem ainda não conseguiu o seu convite, procurar na nossa secretaria paroquial. Então, será neste domingo, as barracas estão quase prontas para os festejos, e se inicia agora e vai até mês de julho quase, né? Muita festa. Lembramos ainda e a nossa Romaria Diocesana, ainda temos passagem à venda na Secretaria Paroquial. O valor é R$ 180,00, será no dia 1 de agosto a saída e o retorno no dia 2 de agosto. Queremos manifestar a nossa solidariedade aos familiares que celebram hoje a memória, sétimo dia, em Neuza Melo de Oliveira, e alguém da família, levante a mão. Muito bem. Edna Carrinho, alguém da família. Rosa dos Santos Agostinho, lá atrás. Nadir dos Reis Borges, aqui. Fabiano Marques Rangel, alguém? E 30º dia de Marilda Gomes Ferreira Dias. Vamos ficar de pé e implorar a intercessão de São Bonifácio, na Sempre Virgem Maria, pela ressurreição desses nossos irmãos e irmãs. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Bonifácio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedo junto de Deus pela ressurreição de todos os irmãos e irmãs e hoje recordamos a memória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sempre lembrando todos os dias, até o dia 12, porque dia 13 é dia de Santo Antônio, a nossa trezena. Muito simples, mas a trezena também é um exercício penitencial. Não é somente para levar o pãozinho abençoado, mas é para comprometer-se no espírito de oração. Por exemplo, hoje, vou revelar, não precisaria, mas a oração de hoje dediquei a todos os trabalhadores voluntários de nossa festa. Você também faça o mesmo. Pode ser um dia, pode ser dois dias, três dias. Quem veio do primeiro dia até o último, não importa o tempo, importa a intenção. Veio à missa, vou rezar hoje por aqueles que estão doentes. Vou rezar pela minha família, vou rezar por aqueles que passam fome e frio nesse tempo tão doloroso. De modo muito especial, nossos idosos. Então, cada um faça o seu propósito. Então, esta bênção também se estenda às nossas famílias, àqueles que nos acompanham pela Rádio Imperial, sejam também agraciados com a benevolência e a bênção de Deus sobre a intercessão de Santo Antônio. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina abrir as mãos para partir, repartir o pão. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, abençoai estes pães pela intercessão de Santo Antônio, e por sua pregação e exemplo, distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Que estes pães recordem aos que comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o pão eucarístico que nos dás todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que estes pães nos lembrem o nosso compromisso para com todos os nossos irmãos e irmãs necessitados de alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós, glorioso Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos bendizemos pelas vossas maravilhas operadas em Santo Antônio, vosso confessor e doutor, e vos pedimos, e sua intercessão alegre a vossa igreja, nossas famílias, para que possamos viver em paz e unidade, caminhando em colume até as alegrias eternas junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz do Senhor, afaste-se para longe de vós todos os inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. nosso intercessor, Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Entre os santos que já reinam, gloriosos lá no céu, sois constante despenseiro dos mais ricos dons de Deus. Santo Antônio, boa noite, um bom descanso. Indo em paz, meu Senhor, vos acompanhe. Graças a Deus. Rádio Imperial. Rádio Imperial. AM. AM. Petrópolis, Rio de Janeiro. Petrópolis, Rio de Janeiro. Das ilusões do mundo, diante dos olhos que se abrem só para o trono do Senhor. Amo te buscar, pois sei que em ti Imperial. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o Seu nome. Louvarei. Rei é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado, o Rei exaltado no céu. Sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado. Ser amado é só amar. Pra ser esquecido e esquecer, é só preciso perdoar. Pra ser recebido e passar bem, é preciso amigo e querer bem. Pra se ter estrada é bom sonhar. Um sonho faz a gente caminhar. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconder. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. precisa se entregar. É preciso história e muito mais. Perdão, estrada e muita paz. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe. Imperial. JJ479, Rádio Imperial AM, 1550 kHz, Petrópolis, Rio de Janeiro. Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Nós interrompemos a Voz do Brasil para a transmissão obrigatória em rede nacional de rádio e televisão do pronunciamento oficial da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em razão do Dia do Meio Ambiente. A Voz do Brasil retorna logo em seguida. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Boa noite. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, reafirmo em nome do governo do presidente Lula o nosso compromisso com a defesa da vida. Esta data, criada pelas Nações Unidas há mais de 50 anos, busca mobilizar a humanidade para a preservação da natureza e da vida em nosso planeta. Vivemos tempos em que as mudanças climáticas provocadas pela degradação do meio ambiente e pelo consumo excessivo de combustíveis fósseis ameaçam profundamente o nosso futuro. O aumento das secas, inundações, ondas de calor e incêndios coloca em risco a alimentação, a saúde, a moradia de milhões de pessoas em nosso país e em todo o mundo. Diante desse cenário, o governo brasileiro tem atuado com firmeza, orientado pela ciência, pela justiça social e por investimentos consistentes em políticas públicas ambientais. Nos primeiros 2 anos do governo do presidente Lula, conseguimos reduzir quase pela metade o desmatamento na Amazônia e em 32% em todo o país. Isso só foi possível com o fortalecimento da fiscalização e do combate aos crimes ambientais pelo IBAMA, o ICMBio e a Polícia Federal. Com ministérios, governos estaduais, prefeituras e comunidades locais jogando juntos. Também retomamos a criação de reservas ambientais e a demarcação de terras indígenas e quilombolas, territórios vitais para a proteção da nossa natureza e da nossa biodiversidade. Estamos colocando em prática o Plano Clima com metas claras e compromissos ambiciosos contra o aquecimento global. O acerto e a credibilidade dessas ações permitiram uma grande ampliação das doações internacionais para o Fundo Amazônia e novos investimentos no Fundo Clima, fazendo deles uma das principais fontes de recursos para apoiar a transição ecológica do nosso país. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Precisamos aprimorar nossas políticas públicas e nossa legislação ambiental, mas sem permitir retrocessos que ponham a perder um esforço de décadas da sociedade brasileira, que pode se orgulhar de ter uma das mais completas e bem avaliadas leis ambientais do mundo. Não podemos permitir que, em nome da agilização das licenças ambientais, seja desferido um golpe mortal em nossa legislação, justamente quando o desequilíbrio ecológico, que está acelerando as mudanças climáticas, nos cobra mais responsabilidade. É possível promover o desenvolvimento sustentável com justiça social e ambiental, ampliar o acesso à infraestrutura, protegendo o meio ambiente, melhorar a vida das populações mais vulneráveis com responsabilidade, recuperar áreas degradadas com regeneração de nossos biomas e impulsionar um novo ciclo de prosperidade, mantendo a floresta em pé, investindo em energias limpas e no uso responsável da água e do solo. Nosso país tem tudo para liderar esse processo pelo exemplo, pautado no diálogo, na ciência e nos saberes milenares de nossos povos indígenas e comunidades tradicionais, comprometido com as gerações de hoje e de amanhã. Liderar pelo exemplo, aliás, é o que todos esperam do Brasil, que se prepara para receber em novembro o maior evento de meio ambiente do mundo, a COP30. Em Belém do Pará. Será a COP do chamamento de um grande mutirão para que o mundo se una no esforço coletivo pela implementação dos compromissos até aqui firmado na Convenção do Clima. Neste 5 de junho, renovamos nosso chamado à ação. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Este é um dever de todos, governos, empresas, comunidades e cidadãos. Nosso tempo é agora. Muito obrigada. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 5 de junho de 2025. Vamos ao destaque do dia, Brasil na França. Em visita de Estado, o presidente Lula é recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron. Assina mais de 20 acordos em áreas como defesa e meio ambiente. Defende o multilateralismo como resposta aos conflitos mundiais. E diz que a sua prioridade como presidente do Mercosul será concretizar o acordo de livre comércio com a União Europeia. Esta é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e protecionismo tarifário. E você vai ouvir também Dia Mundial do Meio Ambiente. Nova lei facilita concessão de apoio financeiro direto da União aos estados para ações de prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais. E autoriza a participação da União em um fundo destinado à recuperação de infraestruturas afetadas por eventos climáticos extremos, como fortes chuvas e enchentes. E ainda, acabam amanhã as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse ano o cadastro já vem pré-preenchido para os estudantes de escola pública. Esse ano as provas serão em dias diferentes para quem está no Pará. Luana Karen. Nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, as provas serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.epc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o governo federal comemorou a data anunciando novas medidas para preservação ambiental. Para prevenção e combate aos incêndios, o governo federal anunciou o edital de R$ 32 milhões de reais para financiar projetos que fortalecem a atuação de municípios da Amazônia e do Pantanal. Foram assinadas diversas medidas para fortalecer a preservação do meio ambiente. Entre elas, a sanção de um projeto de lei que converte uma série de medidas provisórias publicadas pelo governo federal em políticas permanentes. A nova lei facilita a concessão de apoio financeiro direto da União aos estados, permitindo que esses recursos sejam aplicados em ações de prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais. O ministro do Meio Ambiente substituto, João Paulo Capobianco, destacou que a contratação de brigadistas agora pode ser feita a cada 3 meses. Trabalhavam duramente para capacitar os brigadistas e depois de um período de contrato ficavam 2 anos sem poder ser contratado. A lei mudou e agora esse prazo de intervalo é de apenas 3 meses. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também assinou 2 decretos. Um que cria um refúgio de vida silvestre de 4.864 hectares no Ceará para conservação de uma espécie ameaçada de extinção, o pássaro soldadinho do Araripe. E um decreto que cria um planejamento espacial marinho, um guia sobre o uso sustentável de recursos marinhos da costa brasileira. Além disso, o governo brasileiro também publicou uma medida adicional que amplia em mais 88 hectares uma área de proteção ambiental da Costa dos Corais, que abrange áreas de Alagoas e Pernambuco. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também visitou as novas viaturas do Previfogo, utilizadas no combate a incêndios, e anunciou mais recursos para o IBAMA. Isso vai tornar o IBAMA extremamente preparado com equipamentos, com tecnologia para preservação do meio ambiente, especialmente combate a queimadas, que devem se acentuar agora no período da seca. Além das medidas, foi publicada uma portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, que cria 6 novas reservas naturais. As áreas eram particulares, mas os proprietários aderiram voluntariamente por se tratarem de importantes áreas de proteção. Reportagem Márcia Fernandes. E mais cedo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou também de um fórum sobre infraestrutura com líderes de empresas e representantes da indústria. Ele ressaltou o potencial do setor na geração de empregos e atração de novos investimentos para o país. Esse é um setor campeão, porque ele, com melhor infraestrutura, melhora a competitividade. A gente atrai investimento, reduz custo Brasil e consegue avançar mais. E veja como gera emprego e infraestrutura. Hoje tem 3.500 trabalhadores. Deve chegar a 8 mil até o final do ano, atraindo investimento e melhorando a competitividade. De acordo com Alckmin, esse cenário de desenvolvimento será favorecido e impulsionado pela reforma tributária. Que ela não só simplifica, né, 5 impostos sobre consumo num IVA dual, mas ela desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação, que ela acaba com o crédito tributário. O evento foi promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, em comemoração aos 70 anos da entidade. E o Brasil teve saldo positivo de US$7,239 bilhões nas relações comerciais com outros países no mês de maio. As exportações brasileiras atingiram 30 bilhões e as importações quase US$23 bilhões. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No ano, as vendas para outros países já totalizam US$137 bilhões. No acumulado do ano, os setores que mais se destacaram foram a agropecuária e a indústria de transformação. No ano em que o Brasil e França celebram 200 anos de relações bilaterais, o presidente Lula dá início à visita oficial ao país europeu. Hoje ele se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron, com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e representantes da comunidade brasileira. Quem acompanhou o dia dele em Paris foi a repórter Luciana Colares de Holanda, que conversa ao vivo com a gente diretamente da capital francesa. Boa noite, Luciana. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Agora aqui em Paris, é 00h14. Nós estamos 5 horas à frente do Brasil. A visita oficial do presidente Lula à França teve início nesta quinta-feira em encontro com o presidente francês Emmanuel Macron. Os dois passaram em revista às tropas na Esplanada dos Inválidos, em Paris, e depois Lula foi recebido na sede do governo. Lá assinaram em mais de 20 acordos em diversas áreas. Na área da defesa foi firmada uma parceria para a produção de helicópteros pela Elibras, que possui fábrica em Minas Gerais. E discutiram uma nova encomenda de aeronaves para combater o crime organizado e o garimpo ilegal no Brasil. Além disso, os líderes estabeleceram que o Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica vai elaborar pesquisas sobre a floresta. Afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, o mandato é de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Em declaração à imprensa, o presidente Lula mostrou confiança na aprovação do acordo Mercosul-União Europeia. Na verdade, essa fala que nós acabamos de escutar. Afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, o mandato é de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Na tarde desta quinta-feira, o presidente Lula foi homenageado pela Academia Francesa, que foi criada em 1635. Honraria que só foi entregue a 19 chefes de Estado nesses quase 400 anos de história. O único brasileiro foi Dom Pedro II, em 1872. No local, defendeu o multilateralismo na promoção do livre comércio, na promoção do meio ambiente e na solução de diversos conflitos mundo afora. Sofremos o imobilismo diante da guerra na Ucrânia, do genocídio em Gaza, dos conflitos esquecidos no Sudão, no Iêmen e na Líbia e da violência no Haiti. Tarifas arbitrárias desorganizam cadeias de valor globais e arrisco lançar a economia mundial em uma espiral perniciosa de preços altos e estagnação. Os ataques às organizações internacionais sob o pretexto de defender os países de uma fantasiosa ideologia globalista, ignora os benefícios concretos trazidos pelo multilateralismo à vida das pessoas. Em Paris, Lula também se encontrou com a prefeita da cidade, Anne Hidalgo, que confirmou participação na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que vai ocorrer em novembro em Belém. O presidente se reuniu ainda com representantes da comunidade brasileira na França e enfatizou a necessidade de preservação da democracia no mundo. A agenda desta quinta-feira foi encerrada com um jantar no Palácio do Eliseu, oferecido pelo presidente Emmanuel Macron. De Paris, na França, Luciana Colares de Holanda. As exportações de milho e soja pela região norte mais que dobraram. O volume embarcado pelos portos do Arco Norte cresceu cerca de 57% nos últimos 4 anos. E ultrapassou as 57 milhões de toneladas em 2024. Os dados estão no Anuário Agrologístico 2025, publicação lançada nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. De acordo com o presidente da Conab, Edgar Preto, o avanço é resultado de investimentos em diferentes meios de transporte. Além do rodoviário, estão sendo mais usadas as ferrovias e também as hidrovias. O aumento de mais de 7 vezes no transporte por hidrovia é também muito importante para o nosso país, porque é um transporte sustentável e carrega muito mais carga, dando mais vazão ao escoamento. O Brasil vai colher este ano, segundo dados da Conab, a maior safra da sua história. A previsão que a companhia faz é que nós teremos uma safra de 332,9 milhões de toneladas. Isso dá uma dimensão do tamanho dos desafios que nós temos para escoar e armazenar toda esta produção. Amanhã, sexta-feira, é o último dia para quem quer se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem 2025 traz algumas novidades, como a inscrição pré-preenchida para alunos da rede pública. Confira essa e outras informações na reportagem de Luana Kallen. A estudante Ana Clara Andrade Goulart, de São Paulo, está decidida a fazer o curso de Publicidade e Propaganda. Ela tem reforçado o estudo em um cursinho pré-vestibular. As duas últimas edições do Enem, em que ela participou como treineira, também contaram na preparação. Ter começado em 2023 foi a melhor decisão que eu tomei, porque me acalmou, eu já sei como é que é o andamento da prova, o funcionamento. Os estudantes interessados em fazer a prova do Enem têm até esta sexta-feira, dia 6, para realizar a inscrição. Também termina nesta sexta o prazo para pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Este ano, o Enem tem algumas novidades. Uma delas é a inscrição pré-preenchida para alunos que estão concluindo o ensino médio na rede pública. Outra novidade é que o Enem vai voltar a certificar a conclusão do ensino médio. Ricardo Cardoso, diretor de Gestão e Planejamento Substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, destaca a importância do Enem. Te possibilita acesso às universidades públicas pelo SISU, ao FIES, ao PROUNI. É um instrumento importante que está à sua disposição em mais de 1.800 municípios do país. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro nas 27 unidades da Federação. Mas nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, as provas serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A COP30 vai acontecer no mesmo período de aplicação do exame para o restante do país. A inscrição no Enem deve ser feita na página do participante, em enem.inep.gov.br/participante. A taxa custa R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 11 de junho. Quem pediu a isenção deve ficar atento. A confirmação não significa que o aluno está automaticamente inscrito no exame. Ele precisa acessar a página do participante para efetuar a inscrição. Reportagem Luana Kallen. O edital do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 em Libras, a língua brasileira de sinais, foi divulgado pelo INEP. O material é voltado a participantes com deficiência auditiva ou surdez e faz parte das medidas de acessibilidade adotadas pelo órgão. As inscrições para o Enem seguem até o dia 6 de junho. O vídeo com conteúdo completo está disponível no canal do INEP no YouTube. Promover a educação financeira desde cedo pode ajudar a estimular o pensamento crítico sobre consumo e organização financeira. E incentivar os jovens a tomar decisões conscientes ao longo da vida. É o objetivo da Olitef, a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira. E as inscrições estão abertas para as escolas até 1º de setembro. Voltada para estudantes do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, tanto de escolas públicas quanto privadas, a Olitef é uma competição entre estudantes com o objetivo de prepará-los para uma vida financeira mais equilibrada. Os estudantes adquirem, por exemplo, conhecimentos sobre finanças pessoais, investimentos, matemática financeira básica e prevenção ao endividamento. Escolas de todo o Brasil podem participar. E segundo a secretária adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, para este ano, a meta é superar o número de inscritos do ano passado. Em 2024, mais de 500 mil de estudantes participaram. Agora, a gente quer ir muito além. Nossa meta é envolver 5 milhões de alunos em todo o país. Isso só será possível com o engajamento das escolas, dos educadores e da comunidade. As inscrições podem ser feitas até 1º de setembro, mas, como incentivo, as escolas que se inscreverem até 10 de junho vão concorrer a kits educacionais no valor de R$100 mil. As provas da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira serão aplicadas no dia 9 de setembro. E além de medalhas, os estudantes que se destacarem serão premiados com títulos públicos. Outras informações sobre a competição estão em www.olitef.com.br. Reportagem Graziele Bezerra. Países do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, vão atuar juntos no fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante. É um dos resultados da reunião entre os ministros da Educação do grupo, que foram apresentados hoje pelo ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana. A reunião de ministros de Educação do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, é uma preparação para a cúpula dos chefes de Estado que acontecerá no Rio de Janeiro em julho. Presidido pelo Brasil, o encontro resultou em uma declaração conjunta sobre temas como a adoção da inteligência artificial na educação básica e avaliações na educação superior. Também foi assinada uma aliança de instituições do BRICS para a educação profissional e tecnológica, como ressaltou o ministro da Educação, Camilo Santana. Esse foi o ponto mais importante, a preocupação dos países do BRICS em relação ao ensino técnico profissionalizante no mundo inteiro, nesses países. Isso comunga um pouco da preocupação que o Brasil tem hoje de ampliar. O presidente Lula recentemente promulgou, sancionou a lei que vai trocar juros dos estados por investimento em educação, e nós estamos priorizando o ensino técnico profissionalizante, além dos novos institutos federais que nós estamos ampliando no Brasil. Os países vão se reunir anualmente, a partir de 2026, para discutir sua integração ao ensino técnico e profissionalizante, de acordo com o ministro Camilo Santana. Outro resultado do encontro foi a adesão da Indonésia à rede de universidades dos países do BRICS, que já alcança 140 instituições. O BRICS é formado por Brasil, Rússia, África do Sul, Arábia Saudita, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Índia, Indonésia e Irã. Juntos, os países do grupo respondem por 39% do PIB mundial. Reportagem Pablo Mundim. Notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã recurso apresentado pela defesa de Carla Zambelli. Superior Tribunal de Justiça define critérios objetivos para reconhecer dano moral coletivo em casos de lesão ambiental. Tribunal Superior do Trabalho decide que advogado não pode receber precatórios cedidos por trabalhador. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, vai julgar amanhã recurso apresentado pela defesa de Carla Zambelli. A deputada que está foragida foi incluída na lista vermelha da Interpol e pode ser presa fora do país. A medida cumpre decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que estipulou medidas mais severas em relação à parlamentar, que anunciou na imprensa e também em redes sociais que fugiu do Brasil. Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelos crimes crimes de invasão de dispositivo informático qualificado, pelo prejuízo econômico e pela falsidade ideológica. O julgamento tem início previsto para as 11 horas da manhã e deve terminar às 11h59 da noite. Superior Tribunal de Justiça fixa critérios objetivos para reconhecer dano moral coletivo em casos de lesão ambiental. Com isso, foi restabelecida a condenação por dano